tudo que eu vejo. É tudo que eu vejo, uma rua sem saída, porões, sermões, ativando na lista. Eu vejo ouro, vejo a prata, a caneta explode a massa. Pensamentos corretos, essência me corroendo, perseguindo estou de adentro, direto do meu porão. Vejo o olho crescendo, não acho que eu tô te vendo, injetando letal, a cirurgia moral. Alucinados na miragem do grafite na areia, eu jogo um pingo na teia. Eu vejo a fúria crescendo, poder dos pilares, invoco os sete mares. Os pergaminhos escondidos, os lados são os destinos. Tesouro perdido, roubado em meio ao caos. Roubado em meio ao caos. Musicalmente que alastro minha arte, treino pesado, combate, choques de ódio, maldade, miséria, mortalidade. Rap insano, louco invade, sagacidade, a verdade, mente constante, viagem, visão, contraste de imagem. É tudo pela cultura, mistura fina, pura, semente plantada na rua. Pensamentos tumultua, ideia boas, flutua. Que tá trancado, que afuga, chapada mente, musmurra. Zor vermelho, bombeta, misturadão, a mufuca. Original, rap rua, visão atenta e noturna. Caos urbano, vento lua, lato louco, mente suja. Firmando essência na luta, rap soma, não disputa. Respeitando a conduta. Caneta deslizar, forma suja e colorindo, fino peso, volto sem receio pro passo que tá na frente. Exosta sete na fuga, sem ideias nuas, cúpulas do pensamento sádico, retrata as horas pálidas, fala sussurrando pra que lado vai. Prisão, o som, os ancestrais, agarra de quem faz e faz bem feito. O longo trecho, o medo, a força leva pro próximo nível, estilo feminino. Explode o jet, gorfada nas marquises. No footwork de quem risca, no freestyle os freeze. Ritmo canalizante, no desprende o tanque. Habilidade bélica, juntando tropas e tanques. Motor de arranque a poesia, MCs na batalha. Com boxe, braças, rimas velhas, línguas afiadas. É pelo amor, pela atitude, o proceder. Sem esperar pelo rap, ele é quem espera de você. Pra quem grafita, dança, risca, arrumando uma rima. Pela cultura, não pela mentira, que é distorcida. História, vidas antigas, enraizando a rua. Câmeras monitorando o caos que perpetua. Em arruaças, escritas marginais, fachadas e ritual e fora usada, desferidas, levadas. Um jogo de interesses, todos querem sua cota. De doce em campo, se compra uma corda, pega e se enforca. Que mate, puta, é isso.